sua vida. Eu prometo, lhe peço desculpas se mal eu lhe fiz. Estão dizendo por aí que eu não te amo mais. É mentira, eu juro por Deus que eu não desisti. Fico sem saber o que fazer. Só sei que estou apaixonada e não há ninguém que faça eu me esquecer. Só sei que é amor, verdadeiro amor, o que sinto por você. Insisto em te encontrar, quero lhe dizer, você mudou a minha. Apaixonada e não há ninguém que faça.